Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, queridos vivencianos, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento nas redes sociais. E também um bom dia para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente aí pelo YouTube Live, pelo Facebook Live, pelo Twitter Periscope, pela TV Espaço Espírita e todos os ouvintes aí também da Rádio Online, da Rede Doutrina do Rio de Janeiro, e também da Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, que estão escutando a gente também. Então, a gente já deixa aí o nosso bom dia para os nossos queridos ouvintes. A gente agradece aí quem já está ligado conosco, a Juliana, a Valéria, o Paulo Quintanilha, o Ricardo Carmona, o João Ramalho, o Milton, e o Aécio e o Arnaldo Dalpino já estão ligados aqui conosco. Então, a gente hoje vai ser um programa um pouco diferente, que tem bastante participações, então a gente vai focar mais nas perguntas, então, para o entrevistado de hoje. Lembrando que o Carlos está hoje aqui no estúdio, então hoje podem ligar para nós, então no telefone 12-3921-3009, para mandar perguntas também pelo telefone e participar no final para sorteio do CD e do livro espírita que a gente vai sortear para o pessoal que participar hoje conosco. Então, já vou liberar aqui o telefone, o microfone para o Jorge e para o Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também as Casas Espíritas AMI, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida, Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, então, como nós anunciamos aí durante a semana, nós receberemos aqui o senador Luiz Eduardo Girão, né, com grande alegria, para conversar conosco um pouco aqui no dia de hoje. E pode ligar para nós, como o Rodrigo falou, o DDD é 12-3921-3009, né? Ou participar das redes sociais aí para fazer suas perguntas, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. E bom dia ao Carlos também, que está aí no telefone. E um bom dia muito especial para o senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão. Senador, muito obrigado pela sua gentileza e obrigado também aos seus assessores que muito gentilmente nos atenderam, entraram em contato conosco. Então, vale a pena ter uma equipe de assessoria como o senhor tem. Um bom dia, senador. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado também, Rui Barbosa, o Jorge. É uma honra estar participando aí do programa com vocês, né? Eu fico assim muito feliz pela oportunidade. Eu sou extremamente grato ao Espiritismo, né? Minha vida é antes e depois da doutrina, e de alguma forma estar podendo interagir, estar podendo trocar ideias e com vocês, aprender com vocês, né? Para mim é motivo assim, de gratidão a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui às ordens E muito obrigado pelo convite. Legal. Carlinhos, você puder fazer uma prece para a gente de abertura? Para a gente? Bom dia, Carlinhos. Pode falar, Jorge. Você vai falar alguma coisa? Ah, é a mesma coisa com você. Ah, legal. Obrigado. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge Reis, Rui Barbosa. Bom dia aos ausentes, Alberto, Adeli, a Graça, ao Lúcio. Bom dia ao Carlos Henrique, ao Rony e principalmente ao Helder, que está conosco todos os domingos. Bom dia ao nosso senador Luiz Eduardo Girão e toda a sua assessoria, que atendeu-nos com a alegria de sempre. E nós vamos saudando neste momento a todos os fraternos que congregam conosco esse verdadeiro programa de divulgação da doutrina espírita, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desse de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Pedindo neste momento a Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, que coloquem nesse copo, nessa jarra, nessa caneca, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais, e principalmente, que coloquem nesta água abençoada a vacina do coronavírus, para que nos libertemos dessa pandemia que graça ao mundo hoje. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. E o tema do dia de hoje é um espírita no Congresso Nacional. Então, temos a grande alegria de apresentar o nosso entrevistado, né, que já comentou aqui também, já deu seu bom dia, o excelentíssimo senhor senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão. Foi eleito pelo Estado do Ceará em 2018, foi presidente do Fortaleza Esporte Clube em 2017, foi empresário bem-sucedido, fundou em 2004 a Associação Estância da Luz, com foco na área social, e produção de audiovisuais no cinema brasileiro. Tem aí como causas, principalmente, a defesa da vida contra o aborto, a não liberação de jogos, a não liberação de drogas e também projetos aí para tornar a cidade de Jaguaretama a capital do espiritismo, né, onde nasceu Bezerra de Menezes. Então é muito interessante hoje o bate-papo. Bom dia, senador Eduardo Girão. Como já deu o seu bom dia, não tem problema. Então, hoje a gente vai ter esse bate-papo aí, então bem descontraído, sobre aí os seus trabalhos, e a gente quer bastante conhecer mais sobre isso. Bom, muito bom dia. Mais uma vez, dizer que quando você fala aí um representante espírita no Congresso Nacional, é uma responsabilidade que é muito grande, porque a gente sabe, eu sei das minhas limitações e imperfeições, que não são pequenas, né? E assim, como eu falei no início, sou extremamente grato ao conhecimento da doutrina espírita, a momentos chaves da minha vida, que foi através do carinho, do amor, da compaixão de Divaldo Franco, que eu me levantei, das obras de Chico Xavier, que eu não tive a bênção de conhecer pessoalmente, mas tive contato com pessoas próximas na cidade dele, pesquisando sobre a vida dele. Então, conto muito com as orações de vocês, porque em Brasília, nessa tarefa que a gente tem, missão, né? É realmente algo que a gente precisa de muita orar e vigiar o tempo inteiro, né? Para poder lidar com essas energias tão controversas de interesses mundanos, o momento que a gente vive do Brasil é um momento de extrema cautela e não é fácil, e eu estou aprendendo, caio todo dia para tentar não me envolver em energias densas, né, pelo ideal que a gente tem, mas as energias é que com as orações de vocês, com as vibrações de vocês, é que faz a gente caminhar da melhor forma possível. Senador, eu queria perguntar para ele, exatamente, ele já está respondendo a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Exatamente aqui. Nós todos, o senador Eduardo Girão foi eleito pelo Estado do Ceará. Mas a partir do momento que o senhor entrou no Congresso Nacional, o que, que aconteceu? Tornou-se automaticamente um representante da doutrina espírita. E eu sinto, no Brasil todo, que a comunidade espírita tem muita confiança no senhor e consequentemente, espera muito do senhor. É esse impacto que eu queria perguntar, se o senhor sente isso, se o senhor sente que o senhor é representante do Brasil para o espírita, não só de um estado, né? É claro, o senador é representante para o Brasil, mas a lógica é que o senador defenda muito o estado dele. Mas, nesse caso, eu acho que é um pouco diferente por o senhor se declarar espírita, o senhor está lá defendendo os pontos de vista que a doutrina defende e, por essa causa, muitos depositam essa confiança no senhor. É verdade. Assim, disparadamente, é o maior desafio da minha existência atual, né? Então, eu estou focando as energias, o máximo da minha disponibilidade. Levei a família para Brasília. Geralmente, os parlamentares, quando são eleitos para um cargo desse, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, eles deixam seus familiares na cidade natal e vão para Brasília para trabalhar. Passa lá 3 dias, no máximo, e volta. Eu fiz o inverso. Eu refleti muito e percebi que era melhor levar a família, porque a base de tudo é a família, a gente sabe disso. Ali é um ambiente, em Brasília, de muito poder, de muito dinheiro, tentações, né? Como a gente sabe, de ordem sexual, de ordem de drogas também, né? Então, é um ambiente muito propício de provação. E eu levei a família para Brasília, que é o que me fortalece bastante também, tá? Com minhas filhas pequenas, meus filhos, a minha esposa. E a gente tem uma rotina em Brasília. Por mais que eu chegue meia-noite, 1 hora da manhã lá do trabalho, que a gente tem estudado, se dedicado com a equipe, eu também tenho uma rotina de levar minhas filhas na escola, por exemplo, né? Então, eu alterno. Eu venho aqui para Fortaleza de 15 em 15 dias. Aí fico aqui sexta, sábado, domingo, volto na segunda. E aí, nesse período que eu estou aqui de 15 em 15 dias, eu vou para o interior do estado, eu me reúno com as pessoas, eu gosto muito de conversar, de sair nas ruas também, porque Brasília é uma bolha, Brasília é uma ilha da fantasia, né? E a gente não pode perder essa noção da realidade, senão a gente se perde. E aí eu fiz essa opção, graças a Deus, está dando tudo certo, porque está me dando equilíbrio, mais equilíbrio, esse apoio, esse suporte da família. Mas hoje é um dia muito especial que vocês me convidaram, né? Quando foi me sugerido 3 datas para a gente fazer, 3 domingos aí, se eu não me engano, eu escolhi, tomei a liberdade de escolher essa hoje, não apenas porque era que eu estaria em Fortaleza, né? Mas porque hoje o nosso querido doutor Bezerra de Menezes é o aniversário que ele se declarou publicamente espírita, né? Então, quando ele estava lá no Rio de Janeiro, que naquele momento era deputado geral, e uma pressão enorme, e ele convicto, cada vez mais convicto sobre o espiritismo, ele se declarou publicamente no dia 16 de agosto, daqui a pouco eu digo a data exata para vocês de que ano foi, mas vocês podem até me dizer aí, quem conhece, mas inclusive está retratado no filme que nós fizemos sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, em 2008, que é o Bezerra de Menezes, um diário, o diário de um espírito, e essa cena é muito forte, porque ele escandalizou naquela época o Rio de Janeiro. Você imagina o julgamento que ele teve, né? 1886. 1886, é isso? Isso. Olha só, é rápido aí, hein? Para quem conhece, é outra história, né? Não, eu consultei aqui. E essa data é muito interessante, porque pense num homem ousado, num homem corajoso. E olha outra coincidência desse nosso encontro hoje. Ontem à noite eu saí daqui eu estou falando aqui do nosso escritório em Fortaleza, e ontem nós tivemos uma reunião com o Luciano Klein, que é o biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes, com a Olga, a Olga Freire, que foi presidente da Federação Espírita muitos anos aqui do estado do Ceará. Nós saímos aqui tarde da noite conversando sobre um novo livro, que é revelador, né? Um livro que está sendo esperado há 14 anos, ele é feito há 14 anos, pesquisado no Rio de Janeiro, em vários locais, a nova biografia do Chico, do Dr. Bezerra. Então, com fotos inéditas, documentos históricos resgatados inéditos. Rapaz, esse nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, pense num homem versátil, num homem que superou situações inimagináveis, mas um homem simples, um homem que se identifica muito pelos seus momentos de vida, de superação com o dia a dia de muita gente, mas que estava à frente do seu tempo a questão do ambientalismo, à frente do seu tempo para libertar os escravos no Brasil. Era um cientista. Rapaz, impressionante ontem a conversa que a gente teve aqui sobre o novo livro, que vai ter 500 páginas e que vai sair, se Deus quiser, no começo do ano de 2021, quando o Dr. Bezerra faria 190 anos. 190 anos vai ser o lançamento do livro no ano que vem, se Deus quiser. E senador, e o espiritismo só se manteve no Brasil graças a ele também, né? Que foi fechado também, né, naquela época, e ele que bateu firme e conseguiu dar sustentação para o espiritismo, não só como espírita, mas como político. Chegou, não é o que vocês estão pensando, vamos... Eles fecharam, né, naquela época, tudo quanto era casa. E ele que foi trabalhar para reabrir. Outra coisa que eu falo muito do Dr. Bezerra de Menezes é que, naquela época, ele escrevia no jornal O País, que era o maior jornal que nós tínhamos no Brasil, falando sobre espiritismo, explicando sobre espiritismo. Aí, todas as vezes que eu estou falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, eu questiono o público, falo, qual que é o veículo de comunicação hoje no Brasil que está falando sobre espiritismo? Você não acha? né? É, então, verdade. Naquela época ele fazia no jornal mais importante do país, que era o País, o nome do jornal. Então, muito bacana. Rui, você não falou ainda. Não, o senador já está também deixando de dizer que Bezerra de Menezes foi um grande empreendedor no Rio de Janeiro. Ele teve a coragem de ser, ser um empreendedor naquela cidade cheia de dificuldade que era o Rio de Janeiro na época. Né? E quando eu digo assim, superações pessoais inimagináveis, que não dá nem para a gente descrever, foram vários filhos que ele enterrou, né? Filhos pequenos, filhos adolescentes, adultos. Então, ontem, a gente vendo as fotos dos filhos originais, era de arrepiar, rapaz, o que aquele homem, Dr. Bezerra de Menezes, viveu, né? E ali, rapaz, escrevendo, como você falou, para jornais, sobre vários temas, debatendo. Ele foi como se fosse um prefeito do Rio, né? Na época, ele chegou a um cargo que era como se fosse prefeito. Ele tentou, inclusive, o Senado. Ganhou, né? foi o mais votado. Aí era uma lista tríplice. O biógrafo estava explicando ontem, o Luciano Klein. E o imperador, na época, Dom Pedro II, ele não escolhia Dr. Bezerra. Chegou umas duas vezes como o mais votado da lista tríplice para assumir uma cadeira no Senado, que naquela época era vitalícia, né? Você, quando morria um senador, desencarnava um senador, aí tinha nova eleição. Então, rapaz, é uma história muito rica, uma vivência muito forte do Dr. Bezerra. Nesses anos, assim, fez muita coisa, muita coisa. E a história está aí. No mundo inteiro, eu já tive a oportunidade de ir em vários países e centros espíritas com o nome dele. Né? Na época que a gente estava produzindo o filme Dr. Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, nós ficamos assim impressionados, porque era o anônimo mais famoso do Brasil, né? Porque não se tinha nada dele, não se tinha um filme dele, não se tinha um documentário dele, mas todo mundo, peraí, Bezerra de Menezes já ouvi falar. E é impressionante. A gente tem muito ainda que descobrir, que estudar, que se espelhar na vida desse grande cearense de Jaguaretama. Eu espero que um dia, de forma naturalmente, como você falou no início do programa, né, a gente conseguiu aprovar lá no Congresso, lá no Senado Federal, Jaguaretama como a capital nacional do Espiritismo, porque Dr. Bezerra é considerado o Kardec brasileiro, né? Além de médico dos pobres, o Kardec brasileiro. E Jaguaretama foi a terra onde ele escolheu nascer, né? Então, isso não é... eu tive na cidade, e lá existe um polo de educação Bezerra de Menezes em valores humanos. A população ainda não conhece bem a história desse homem. Eu vejo que é uma tarefa minha, um desafio meu, de alguma forma levar para a população quem foi esse homem, pensar em alternativas para fazer gincanas, para fazer eventos, para que as pessoas entendam mais quem foi esse ilustre conterrâneo deles. E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, até para a própria divulgação do bem, da cultura da paz, a cidade possa até se transformar, como a gente já viu outras cidades, em cidades, se a população quiser, né, aceitar, o nome da cidade se transformar Bezerra de Menezes, cidade de Bezerra de Menezes, né? Como também lá em Pedro Leopoldo, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, tenho muitos amigos lá em Pedro Leopoldo, recebi até o título de cidadão lá da cidade, quando a gente também produziu o filme do Chico Xavier. E quem sabe um dia se chama Chico Xavier, já imaginou? Porque olha que interessante, Pedro Leopoldo fica mais próximo do aeroporto internacional de Confins BH. Do que Belo Horizonte. Uhum. Olha que coisa incrível para a propagação de uma mensagem de conforto, de esperança. E um grande pacifista, humanista do Brasil, que já foi eleito aí o brasileiro do século, né, por uma votação popular. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de se homenagear. Eu sei que Chico e Bezerra não estão nem aí, pelo contrário, para homenagear nome, personalidade, de jeito nenhum. Né? A gente sabe do espírito de humildade, de que o objetivo é outro. Eles querem que a doutrina vá. Mas é através, a doutrina pode ir exatamente também através dessa homenagem. Então, talvez aí possa ser um plano o Brasil, não sei depois de quantos anos, se é século, não sei, mas a gente tem que começar a colocar semente. Em Pedro Leopoldo já é diferente. Pedro Leopoldo, a população já toda sabe que Chico Xavier nasceu lá, já tem um carinho, já tem uma admiração, e eu acho que, quem sabe, pode ser até antes. Senador, muito bacana o senhor falar esse negócio de Pedro Leopoldo, porque eu e o Rodrigo, a gente conversa muito, que nós somos, a gente visita sempre Uberaba, tudo, né? Pedro Leopoldo, temos muitos amigos lá também, e eu tenho um sonho, que eu penso assim, seria fazer os caminhos de Chico Xavier, por exemplo, sair de Pedro Leopoldo até Uberaba, e passando pelas cidades que tem centro espírita, mostrando por onde ele passou, essa chegada, né? Como existem em outras religiões, as peregrinações, essas coisas. Excelente ideia. Essa foi uma coisa bonita, assim. Mas eu queria perguntar... Pode falar. Só rapidamente, o Pedro Leopoldo, já existe até os caminhos de luz dentro de Pedro Leopoldo, onde você vai... onde naquele no açude Capão. Capão, Capão, onde ele viu o primeiro contato que ele teve com Emmanuel, depois onde ele psicografou Paulo Estevão, que fica lá na Fazenda Modelo. Uhum. Rapaz, ali é um negócio impressionante. Tem a casa de Chico Xavier, tem o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, ali é muito interessante, rapaz, para você passar 2 dias vendo tudo ali. É um negócio fantástico. Tem essa sua ideia que é boa também, sair de Pedro Leopoldo e ir até Uberaba. Inclusive, foi interessante contar uns bastidores de Brasília para vocês, de Brasília, que foi esse ano já, antes da pandemia, nós conseguimos... Da mesma forma que colocamos Jaguaretama como a capital nacional do espiritismo no Senado, falta ser aprovado na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu também aprovar no Senado, não sei se vocês estão sabendo, que Pedro Leopoldo fosse considerada, né, a capital nacional da mediunidade. Sim, sim. E foi muito interessante, porque... pouco depois de a gente ter dado entrada nesse projeto, na Comissão de Educação e Cultura do Senado, nós tomamos conhecimento de que um deputado de Minas Gerais entrou com também um projeto para que tornasse Uberaba a capital nacional da mediunidade. Olha só. E aí ficou aquele impasse, né? E olha que bacana como é importante o diálogo, como é importante o desapego, né? E nesse momento a gente começou a conversar, fomos atrás do deputado e foi muito fraterno, ele é de Uberaba, e a gente, através do senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, que é nosso colega lá no Senado, nós construímos um diálogo para que a gente tentasse... Um dos dois como a capital nacional da mediunidade e procurasse levar para Uberaba uma outra marca do espiritismo. Né? Então, ficou combinado que a gente iria definir... eu acho que lá Uberaba ficou... Capital da psicografia? Da psicografia, exatamente. E aí os projetos estão andando agora dentro desse formato. Se Deus quiser, a gente consegue aprovar isso e deixar essa marca, né? Deixar essa história que é muito justa e meritória. Senador, É seu o projeto de que o dia 18 de abril seja o dia nacional do espírita, do espiritismo? Sim, entramos também com esse projeto e está tramitando. E o interessante é que tem deputados espíritas lá na Câmara dos Deputados, a gente tem falado com eles, e a coisa vai fluir na hora certa, né? A coisa vai fluir na hora certa. Tem outras, a gente sabe que tem coisas assim, isso é uma marca histórica para quem gosta de história, isso é muito importante, nós que temos um carinho com a doutrina, mas a gente sabe que o Brasil hoje está vivendo um momento extremamente delicado, que precisa de muita oração nossa, de muito trabalho, com serenidade, para a gente ultrapassar essa situação. A gente sabe do destino do país, que Deus tem um plano para essa nação, né? Está lá. Nós que somos espíritas sabemos que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e a gente gostaria que ocorresse isso logo, né? Mas existe uma guerra espiritual. Essa que é a verdade, né? Nós estamos numa verdadeira guerra que não é entre os homens, a gente pode até imaginar que seja entre os homens, mas é uma guerra espiritual mesmo, que a gente precisa estar muito atento, independente da religião que a pessoa esteja, dobrar os joelhos, orar sempre para que os nossos governantes tenham serenidade, tenham discernimento, sabedoria para lidar com as situações que a gente está vivendo de conflitos muito grandes. Senador, você disse, eu queria pegar esse tema, porque a minha pergunta é com base nesse tema. Você comentou que Brasília tem um espírito complicado, né? Vamos dizer assim. Eu frequento muito Brasília a trabalho, né? Então eu sinto que é uma ótima cidade, né? Não vamos desmerecer isso, né? Uma cidade muito bonita, mas uma desigualdade que você vê sem como contestar, né? Uma cidade planejada, todo mundo chega 5 minutos em qualquer lugar, não tem trânsito, mas você tem a 40 quilômetros a segunda maior favela do Brasil, né? Então é só nascente. E essa a minha pergunta é: para você, se os políticos, né, têm noção por que na Terra, né, por que que prepondera esse mal, né? Então, principalmente que a gente vê na política, você sente isso. E o que a política espírita poderia fazer para mudar isso? Pois é isso que eu estou tentando. Muito boa essa sua pergunta. Porque esse eu acho que é o meu grande desafio ali, de tentar apaziguar, de tentar levar esse conhecimento espiritual um a um. São apenas 81 senadores, né? Então eu tenho que falar com 80 colegas, e é um conflito interno muito grande, né? Um conflito interno muito grande, porque nesse momento a gente tem que ver o irmão, e eu sei que eu ainda não cheguei num estágio de evolução para de alguma forma tocar esse coração, porque são pessoas boas, né? São pessoas que eu vejo isso, sabe? Mas estão atrelados a um sistema carcomido, corrupto, muitos deles, né? De uma velha política, e eu tenho que ter essa compaixão, essa percepção, e domar realmente o meu próprio julgamento. E eu vejo que eu talvez não esteja fazendo isso bem ainda, como deveria, né? E a espiritualidade está sendo muito, muito, muito paciente comigo, né? No aspecto me fortalecendo, que a energia em Brasília é densa, de verdade, cidade linda, maravilhosa, né? Mas é a cara do Brasil, como você falou, em termos de desigualdade, né? Agora, o que é que eu digo para você? Nós temos eu tenho esse trabalho, eu sei disso, né? A gente está vivendo um momento de polarização, esquerda, direita, muito forte, muito forte. Uma cegueira política e ideológica no momento no Brasil. e talvez eu tenha que me esforçar mais, eu tenha que buscar mais lá dentro da alma compreensão para ir um a um, falar, tocar o coração sobre... Eu de vez em quando coloco umas postagens nas nossas redes sociais, coloquei um dia desse uma e tive vontade até de mandar para uns colegas também, mas encontrar o momento certo, que é o que é que acontece com os políticos, né? Quando a gente passa para o mundo espiritual, né? E o que a repercussão disso. Então tem vários psicografias, né? Vários documentos que mostram de médiuns renomados, né? Ivone do Amaral Pereira, o próprio Chico Xavier tem algumas falas dele em vida sobre esse assunto também, obras póstumas, né? Do Carlos Baccelli, né? Que conviveu com ele lá em Uberaba. Então, assim, eu tenho que buscar, inclusive, esse olhar para ajudar o irmão também, né? E eu mesmo tenho esse conflito, eu confesso para você, porque na polarização que a gente vive, querendo um Brasil que a gente sabe que não é rico, é riquíssimo o nosso país, riquíssimo. Não era para estar passando isso que a gente está passando hoje, né, com crise econômica, com crise política, com crise sanitária. A gente não era para estar passando isso. Isso é fruto de muita irresponsabilidade, egoísmo, corrupção. Então, isso está sendo um conflito para mim muito grande, porque, naturalmente, eu vou para o julgamento. Né? A minha imperfeição é tão grande que eu vou para o julgamento e, às vezes, até crio uma que está errado, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar, e aí eu peço também a oração de todos nisso, porque eu poderia estar apaziguando mais e, às vezes, eu fico julgando mais, entendeu? Então, isso mostra o nível de imperfeição, porque, às vezes, você toma lado, né? Você toma um lado e vai para... Por mais que meça as palavras, mas o espírito é um espírito, talvez eu traga de outras vidas, eu não sei, com certeza... Mas é um espírito, às vezes, um pouco de enfrentamento. E não é pela força que a gente vai resolver nada hoje. Não é na base da força. Né? É na base do amor, na base para desarmar os espíritos. Então, eu sinto que eu poderia estar colaborando mais nesse momento. Né? Isso eu me cobro. E se Deus quiser, vamos tentar... Vamos tentar melhorar esse sentimento de indignação, né? Porque às vezes vem um sentimento de indignação, porque eu vejo que nós estamos muito atrasados por causa dessa, eu diria, por causa de se locupletar pessoalmente, sabe, que mostra insensibilidade. Isso me irrita quando não deveria irritar. Né? Com um colega, por exemplo. Né? Então, mas, Deus quiser, vamos chegar lá. Mas, senador, por exemplo, o estado do Ceará é um estado que sempre foi mostrado para nós, principalmente aqui para o sul, de muito contraste, de muita pobreza através da seca, aquela coisa toda. E os políticos nunca viram essa diferença, nunca trabalharam para diminuir essa diferença da população lá do sertão do Ceará? Olha, inclusive o doutor Bezerra tem um dos livros dele que ele escreveu naquela época, né? Ele escreveu Loucura sob o Novo Prisma, que é uma obra assim que está século na frente, né? Que está se comprovando tudo hoje. Ele escreveu também romance, né? A Casa Mal-Assombrada. E escreveu algumas teses publicadas, inclusive, pelo Congresso Nacional, sobre seca, né? Seca no Nordeste, seca no Ceará. Realmente, nós estamos como no Brasil, né? Não existe... Eu acho que nós temos muito que avançar com relação a essa questão de trabalhar, servir, porque a política é a arte de servir, de fazer o bem, né? É uma renúncia pessoal muito grande, mas é uma bênção fantástica, né? De você poder colaborar com o seu próximo, com o seu país, né? Então, assim, eu vejo que nós políticos, seres humanos, tudo, nós temos muito que evoluir nesse sentimento de cidadão, né? Por isso que eu tenho dito muito, onde eu posso, uma das coisas que eu não perco a oportunidade é de pedir para as pessoas gostarem de política, de se interessarem pela política, né, para terem essa consciência que que a natureza não dá saltos, que a gente precisa evoluir trazendo gente nova para a política, né? Então, os espíritas, e eu digo isso porque relutei muito em entrar na política, eu tinha convites há muitos anos para entrar pelos trabalhos sociais, pelas produções artísticas, né, tanto no teatro como no cinema, e pelas causas que eu sempre abracei, né, que são a razão da minha existência, causa como você colocou no início, questão da defesa da vida desde a concepção, contra a liberação de drogas, contra a liberação da jogatina, dos jogos de azar, pelo controle de armas de fogo, né? Pelo controle. Então, tudo isso me motiva muito, é muito forte dentro de mim, e foi por isso que eu entrei na política com alguns sinais que eu tive de uma forma assim tão claras que eu não podia negar, né? Mais, que eu neguei durante décadas. E chegou um momento que eu senti que era um chamamento da minha existência mesmo. Agora, muitos espíritas, e eu digo isso porque eu também, talvez nós espíritas, em outras existências, acredito nisso, tem relatos sobre isso também, em muitos livros, nós tivemos grandes chances, grandes oportunidades de fazer o bem, com poder, com dinheiro, e nós falhamos, né? Nós nos corrompemos, nós fomos por vício, enfim. Então, nós temos muito medo, talvez inconscientemente, de assumir posições mais fortes dentro da sociedade, mostrar cara, né? Não trabalhar apenas em bastidores. E tem uma hora que aí a gente tem alguns pensadores, por exemplo, o Edmund Burke, um estadista irlandês, que ele diz o seguinte: o mal só prospera quando os bons cruzam os braços. Né? Olha que convite para se agir. Né? Embora que a gente não seja bom, a gente sabe que não existe isso, mas as pessoas que querem fazer o bem são muito tímidas. Aí vem a pergunta que foi me feita: por que que o mal prepondera? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 932. Né? Essa foi uma grande inspiração para mim também tomar a decisão de entrar na política. Né? Porque os bons, né, as pessoas que querem fazer o bem, são tímidas. Né? Os maus são intrigantes, audaciosos. Quando os bons quiserem, porque é da natureza, né? É a natureza. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Né? Então, tem outra questão também, que é a 640, se eu não me engano, ou 642, eu sempre troco, que diz, que pergunta se agrada a Deus apenas não fazer o mal. Somente fazer o mal, né? A 642. Se é suficiente 600... não fazer o mal, né? Para agradar a Deus. É suficiente não fazer o mal para agradar a Deus? Perfeito, obrigado. Então, olha que filosofia linda, que convite para o serviço. Aí a resposta é mais ou menos assim: não, você deve fazer o bem no limite das suas forças, porque você será responsável por todo o mal decorrente do bem que você podia ter feito e você não fez. Olha a questão da omissão, que muitas vezes nós somos omissos quando vemos uma situação e, às vezes, não querer incomodar um, não querer constranger, não querer... a gente deixa passar e aquilo ali pode fazer um grande mal e você é corresponsável para aquilo. Então, isso, para mim, é muito forte. Isso, para mim, é muito forte. Né? Então, eu vejo que nós temos muito que evoluir ainda, mas é através da política. Não tem, eu vejo que não tem outro jeito. Então, eu tenho falado para os espíritas, os irmãos nossos, onde eu tenho a oportunidade, que às vezes gostam muito de política, que conversam sobre política, mas não, eu não vou... Tá. Rapaz, é uma renúncia, mas é algo que é necessário, pelo amor que a gente tem ao coração do mundo, pátria do Evangelho, por gratidão a tudo que nós recebemos na vida, né? Pela oportunidade de conhecer o Espiritismo, a vida ganha outro olhar, outro sentido, né? Fica mais leve quando a gente tem esse conhecimento, mas é aquela coisa, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, mas a gente tem, senador, que devolver isso. Senador, o senhor tem uma proposta aqui que nós achamos muito perigosa, onde o senhor propõe mais política e menos futebol ao brasileiro. E olha que eu venho, olha as coisas, né, da vida, que interessante. Eu sou louco por futebol, sou apaixonado por futebol desde pequeno. O Fortaleza Esporte Clube é o meu amigo de infância, meu grande amigo de infância, né? Meu pai viajava muito e eu ficava em casa com a minha mãe e me apegava ao clube no radinho, ouvindo, pegando carona para assistir jogo e sempre com a camisa do Fortaleza. E Deus me deu a oportunidade, olha só como é que são as coisas, no momento mais difícil. Olha aqui as coisas, olha o que a espiritualidade construiu. No momento mais difícil do clube, as vésperas do centenário dele, eu estava morando nos Estados Unidos, num projeto familiar, né? Reunindo todos os meus 5 filhos, dos 3 do primeiro casamento e as 2 pequenas do segundo, num momento ímpar, mas aconteceu uma articulação que só pode ser do plano de vista espiritual, mas algumas pessoas me chamaram, disse: olha, o clube está passando por um problema não apenas financeiro, mas um problema de brigas internas, e a gente viu pelas suas características, né, até pela, olha a doutrina aí, né, que nos transforma de conduzir ao diálogo, à paz e tudo, você pode nos ajudar. Então, aquilo ficou na minha cabeça, eu orei muito, senti muito isso, e foi uma decisão muito impactante na minha vida, que eu voltei dos Estados Unidos para assumir o clube. E eu nunca tinha sido nada no clube, a não ser torcedor de arquibancada. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma como dirigente de clube. E o clube estava num momento ali de uma crise tão grande que ele poderia cair para a Série D de dado do futebol brasileiro. Um clube glorioso como o Fortaleza, né? Torcida de simpatizantes são 2 milhões de pessoas. Então, naquele momento, a gente começou a fazer um trabalho, né, ali no peito e na raça mesmo, de coração, para tentar ajudar, e Deus foi abençoando. Agora, a chave de tudo, só para você ter uma ideia, a chave de tudo foi um perdão que aconteceu dentro do clube, né? Eu gosto de compartilhar isso, porque ali foi algo muito cristão que fez a virada de chave para que tudo desse certo no clube até hoje. Só para contar rapidamente para vocês, era um atleta ídolo do time, ídolo do Fortaleza, que no momento de fraqueza dele, através do vício, essa coisa toda, ele assinou o contrato e se declarou para o maior adversário do Fortaleza, que é o Ceará. Então, aquilo, ele que tinha sido o maior ídolo dos últimos 20 anos, pelo menos, do clube, né? Saiu a nível nacional, os gols dele, tudo. Ele fazer aquilo, a torcida ficou profundamente magoada, com um sentimento negativo em relação a ele. Ele não poderia ser visto depois que ele saiu do adversário. Ele ficou no limbo, né? e não podia ser visto nas ruas, porque a torcida era até perigoso. E olha a bênção que eu tive, a oportunidade. Estava um dia na presidência do clube, trabalhando, despachando, e ele passa para resolver um problema de FGTS, vai lá, com medo. Foi até com um amigo sargento da polícia, porque ele tinha medo, porque outros dirigentes não queriam ele lá antes da gente. E quando disseram na portaria, olha, o fulano está aqui e tudo, eu disse, sério? O nosso ídolo? Está aqui para resolver um problema do FGTS, um documento que ele está querendo. Ah, o que, é que o senhor quer que eu faça com ele? Ele disse, poxa, espera aí que eu vou descer aí para recebê-lo. E aí peguei, levei ele para a sala da presidência, conversei com ele, ele se emocionou, eu me emocionei. Ele pediu perdão, disse, não, o clube também tem que pedir perdão, porque errou com você em muitos momentos e tudo. Vamos fazer um perdão mútuo público? Você pede perdão à torcida, o Fortaleza pede perdão a você, vamos fazer isso? E aí, rapaz, começou-se um processo que no final de tudo, um dia eu vou contar para vocês os bastidores, depois de construir internamente, porque até diretores não queriam esse perdão, porque estavam na época que houve essa confusão, eram os dirigentes que estavam na frente do clube, e estavam comigo na diretoria agora, e todo mundo aceitou, depois de muita conversa, e, rapaz, esse perdão foi uma energia, foi algo tão mágico que aconteceu, que tudo deu certo depois. Foi um centenário que, eu acho que se escrevesse um roteiro de um filme de Hollywood, alguém contratasse para o melhor diretor roteirista escrever, não seria tão bom o centenário do clube, com até título brasileiro. Né? Então, é algo assim impressionante. E aí eu volto para os Estados Unidos, olha só. Eu volto para os Estados Unidos, continuo minha vida lá, indo para Centro Espírita. Só comentar que... que aí foi tão bom essa ação que atraiu um mito, né? Atraiu um mito. O mito tá aí. O mito aí em São Paulo, que é o Rogério Ceni, que foi talvez a última atitude que eu tive como ali presidente do clube, né? Foi eu saindo e ele entrando, né? Então... E foi de Deus. Olha, eu digo para você, eu não tenho... A vinda do Rogério Ceni foi algo assim, num momento que a gente estava sem técnico e a gente, fugindo aqui do assunto rapidamente, mas eu já estava com data para sair do clube e a torcida um pouco chateada, preocupada que eu estava saindo do clube. E a vinda dele foi algo totalmente desprogramado, que não passou pela minha cabeça, não passou pela dele. Ele veio fazer uma palestra aqui em Fortaleza, olha só que coisa. E o goleiro, o preparador de goleiro nosso, o Bosco, que era amigo dele, disse, ó, presidente, o Rogério está vindo fazer uma palestra aqui na cidade hoje. Eu disse, sério? Poxa, eu vou levar uma camisa do São Paulo para ele assinar, que eu gosto dele. Tá? Olha que coisa, não passou pela minha cabeça. E a conversa foi tão bacana, tão maravilhosa, que é um cidadão de bem, né? Rogério é um cidadão de bem. E aí houve um namoro ali, houve, e a gente depois resolveu a vinda dele. Mas foi uma coisa de Deus mesmo. Mas só para concluir, eu volto para os Estados Unidos, continuo minha vida pacata nos Estados Unidos, indo ao centro, feliz com a família e tudo. Mas aí veio um chamado que foi o maior de todos. Né? Um atirador, um jovem de 18 anos... com problemas, né, de infância e tudo, enfim, ele comprou uma arma legal, entrou dentro da escola, né, e disparou contra as crianças no dia 14 de fevereiro de 2018. Olha só, 14 de fevereiro de 2018. E eu estava lá na porta para pegar meus filhos, né? Engraçado que eu nunca ia pegar, porque o transporte escolar nos Estados Unidos deixa na porta de casa, pega na porta de casa, deixa na porta de casa. E nesse dia, porque ia ter a final aí da Champions, olha o futebol de novo, ia ter uma final, acho que era da Champions League e tudo. E eu combinei com eles para a gente assistir junto no restaurante e tudo. E eu cheguei na escola cedo e vi tudo, desde o alarme tocando, que tinha um atirador lá dentro, conversando com meu filho, A minha filha, ninguém conseguia falar com ela, de 15 anos na época, ninguém conseguia falar com ela, e eram as notícias chegando do massacre, e tinha sido no andar que ela estava, no prédio que ela estava, e, enfim, naquele momento, foi muito marcante na minha vida, uns 20 minutos ali, até eu ter contato com ela. Morreram lá mais de 20 pessoas, entre professores e adolescentes, e a minha filha foi um livramento, né? Ela foi salva assim, por um milagre. Ela viu os colegas sendo assassinados ali, o professor dentro da sala de aula dela foi morto, e ela foi poupada, e até por gratidão mesmo ali, naquele momento, ela que nasceu no dia 30 de junho de 2002, no dia que Chico Xavier desencarnou, essa minha filha, ela nasceu, né? Então, ali, para mim, foi um sinal muito forte. Eu que estudava já esse assunto de arma de fogo, sabia que o Brasil ia passar por um debate forte no Congresso Nacional sobre esse assunto. Ali é que eu me abri para, de alguma forma, num convite, numa alguma coisa, ir para a política, né? E foi isso que aconteceu. Naquele mesmo ano, no mesmo ano aconteceu um convite e nós fomos eleitos numa coisa que só Deus explica como eu fui eleito contra o presidente do Senado Federal, com todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, com a máquina da prefeitura, com a máquina do Estado, com a máquina do governo federal, com 24 partidos contra 2 partidos. Então vamos então, segurar. Não existe lógica humana para eu ter sido eleito. Então, por isso que eu digo para as pessoas: quando chega a hora, chega a hora. O negócio é a gente fazer o nosso dever de casa, o nosso trabalho, colocar as nossas propostas, e o resultado está nas mãos de Deus, e ele me trouxe. Vamos segurar essa história, porque a gente tá muito interessado em saber qual é, ainda mais uma história de uma eleição espiritual. E para a gente dar um intervalo, né, um tempo de intervalo, e a gente volta com essa história e com perguntas dos ouvintes. Os ouvintes estão aqui participando, mandando bastante perguntas, e muitas delas você já respondeu, né, então vou selecionar aqui algumas que são interessantes. Eu já peço desculpa para todos os ouvintes, a gente não vai poder ler todas as mensagens hoje, tem bastante participações. E tudo bem, Jorge? Rui? Tudo bem. Coloca a música do Brasil para o mundo inteiro. E deixa a gente escutando também ela, tá bom, Rodrigo? Tá bom. E depois, viu, Rodrigo, não esquecer de perguntar ao senador como é que foi que ele entrou para a doutrina, porque ele tem aí também uma história muito bonita, como ele conheceu as obras do Chico Xavier, e ele que foi morar numa cidadezinha que a violência lá era zero, se deparou com essa dificuldade toda lá em Parkland. E depois também, se ele pudesse falar um pouquinho do nosso querido amigo Alamar Regis, que era nosso grande amigo aqui em São José dos Campos. Legal. E isso é pergunta dos ouvintes aqui também, e uma das perguntas que tem a ver com isso também, se sofre preconceito hoje lá no Senado por ser espírita, por causa da bancada evangélica e tudo mais. Aí a gente volta depois do intervalo com batendo esse papo. Tá bom? Joia. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita. São 9 horas e 12 minutos. Estamos aqui hoje com o excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, com esse bate-papo bem descontraído, muito... Tá muito legal conhecer a história. Eu conheci há pouco da história do Eduardo, quando tive a oportunidade, fiquei sinceramente impressionado, né, com as propostas, com as causas que ele defende, que são causas cristãs e que têm tudo a ver com o que a gente defende também, o que eu particularmente defendo. E também abre para a gente, desmistifica a política para o espiritismo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer nesse momento, né? Então, a gente queria começar aqui com algumas perguntas, voltar ao tema, né, da história, né? Mas aproveitando, já deixando uma pergunta da Valéria, né, se aqui só, tem mais de uma aqui. Ela tinha colocado se o senador sofre algum tipo de preconceito, quando fala no governo atual, quando se posiciona como espírita. Zero de preconceito. Olha, muito pelo contrário. Eu acho que o trabalho que os espíritas construíram com muita abnegação nos trabalhos sociais, né? A gente sabe aí da capilaridade dos trabalhos dos centros espíritas, de todas as formas, ajudando as pessoas, não apenas com alimento, mas as pessoas que têm envolvimento com álcool e drogas. Todo tipo de trabalho de caridade do espiritismo hoje é reconhecido no Brasil inteiro, e muito pelo contrário. Já existe hoje, eu acho que o Brasil é tão maravilhoso, É tão abençoado, que a união das religiões, eu vejo que cada dia fica mais forte, né? Os evangélicos, os católicos, os espíritas, de outras denominações de fé, estão cada vez se comunicando mais, tendo respeito. Os tempos são muito promissores com relação a isso, né? Não tive preconceito nenhum, muito pelo contrário, as pessoas até, por isso que eu acho uma responsabilidade grande minha, porque o espaço está aberto, as pessoas respeitam, né, a doutrina. Nós temos ícones aí como Chico, como Dr. Bezerra, Divaldo, tantos outros nomes que eu seria, poderia ser aqui, esquecer alguns nomes, e não é legal isso, mas estou falando alguns. Então, isso adquiriu uma credibilidade muito grande, né? O espírita, ele é o espírita, ele tem uma atmosfera um pouco também diferente, né? Uma visão de mundo mais calma, encara os problemas da vida, de morte, de uma forma mais tranquila. E isso também tem repercutido para as outras pessoas que nos olham de outras religiões com um olhar de admiração também, né? Então, eu acho que o campo hoje, totalmente diferente do campo que Dr. Bezerra viveu lá atrás, né? De Chico Xavier viveu lá atrás, de Divaldo Franco, que mostra no filme do Divaldo Franco isso, o que ele viveu na Bahia, nas suas andanças pelo Brasil. Eles sim tiveram muita perseguição, eles sim tiveram muito preconceito contra eles, enfim. E hoje não. Hoje eu posso dizer para vocês, inclusive o aborto não foi liberado no Brasil em 2005, que teve ali por um voto para ser liberado o aborto no Brasil, não foi liberado graças à união entre os católicos, evangélicos e espíritas, principalmente, que se uniram no Congresso Nacional, sejam deputados, sejam senadores, mas também os ativistas, né, pró-vida do Brasil, que se uniram, fizeram caminhadas, fizeram carreatas, foram para as redes sociais se manifestar. Então, isso foi fundamental. Olha só a consciência cidadã, a importância de você não ser omisso, né, colocar sua opinião, julgue quem julgar, né? Mas foi muito importante para que a gente evitasse a legalização do aborto, evitasse a legalização das drogas em 2014, que chegou perto de liberar maconha, evitasse a liberação dos jogos de azar, da jogatina em 2016 para 2017. Então, tem muita coisa boa para acontecer, porque essa consciência de que nós somos filhos do mesmo Deus, de que temos as nossas divergências doutrinárias, mas podemos conviver como irmãos, se juntar por causas. Isso está muito propício, é um terreno muito tranquilo lá no Congresso Nacional. Senador, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Diante da dificuldade que nós vemos hoje na corrupção no Senado, em todos os órgãos públicos, o senhor, pelo jeito, faz um atendimento fraterno e um socorro espiritual para cada companheiro de bancada que congrega com o senhor lá no Senado, não é isso? Era para fazer isso. Você está coberto de razão. Talvez a espiritualidade tenha me colocado lá também por isso, né? Não apenas para eu superar os meus defeitos, que são muitos, para aprender, para... poder servir, né? Reparar os danos que eu tenha feito, mas eu teria esse papel pelo conhecimento que eu tive a oportunidade, tenho uma oportunidade de desfrutar, de conhecer, mas eu ainda estou muito tímido nesse aspecto. Essa é a autocrítica que eu faria maior, né? Eu estou muito tímido. Às vezes eu subo à tribuna do Senado ali, onde eu tenho a oportunidade de falar o que eu quero, né, me expressar da forma que é uma oportunidade ímpar de ser a voz de pessoas, olha que bênção, de ser a voz do cearense, do brasileiro, e às vezes me vem um sentimento de um pouco belicoso para se colocar, um pouco julgador, crítico, ácido, e isso depois eu fico mal, depois eu disse, poxa, eu não estou encontrando, eu tenho que buscar dentro de mim, me pacificar mais, eu acho que é isso que eu quero pedir a Deus, eu peço e tenho que me esforçar mais para ser esse canal, porque, como eu disse aqui em algum momento desse programa no início, tem pessoas boas ali, né? Então, são irmãos errantes como nós, né? Irmãos que a gente tem que ter muita apelação de vida em alguns momentos da política, na terra deles ou no Congresso. A gente tem que ter a compaixão, porque a gente sabe o que é que vai acontecer. Né, que tudo que você planta, você vai colher. Então, a violência, a corrupção é uma violência que mata, né? Então, é um estado deplorável que o político desonesto, que o político que tem a oportunidade de ajudar milhares de pessoas, milhões de pessoas, e não faz isso por outros interesses, para se locupletar ou por causa de vaidade ou de orgulho, tudo isso vai voltar para ele, né? E com muito sofrimento, a gente sabe disso. Então, eu tenho que ter esse olhar mais um irmão, de fraternidade. E, às vezes, o meu olhar vem como julgador. Então, isso me deixa mal, né? Porque não era para ser assim, mas ainda tem uma oportunidade, né? Eu peço a oração de vocês, porque eu acho que eu posso fazer um papel ali olho no olho, para levar o evangelho, não digo doutrinar, porque essa não é a nossa função, né? Nem como parlamentar, nem como espírita, de catequizar ninguém, de querer trazer para nossa pro espiritismo, não é isso. Mas levar um pouco de fraternidade, de amizade, de um olhar diferente para eles, eu acho que isso eu posso fazer mais e não estou fazendo. E a espiritualidade colocou o senhor para treinar lá no Fortaleza, né? Porque, como a gente sabe, é polarizado também, né? É Ceará, Fortaleza ou Ceará. E a gente sabe que o senhor conquistou muitos do outro, as pessoas que votaram no senhor, não foi só do Fortaleza, foi o Ceará todo, né? Então, você está falando, o que você está falando é a mais pura verdade. Lá foi mais fácil. O Fortaleza foi um treino. Você falou muito. É uma expressão que eu uso com as pessoas próximas. Então, você está bem sintonizado mesmo. O Fortaleza foi um treino que eu não imaginava. Jamais passou pela minha cabeça essa coisa de um dia estar na política, ainda mais no Senado. Ainda mais no Senado, que é a Câmara Alta. Então, o Fortaleza foi um treino que a espiritualidade estava preparando, que me deu, inclusive, popularidade para eu conseguir chegar, que Deus multiplicou muito, né? E eu digo isso. A multiplicação dos pães e dos peixes, né? Também é possível com a multiplicação dos votos. Deus usou a boa vontade das pessoas, Deus usou ali a vontade de renovar das pessoas e multiplicou mesmo, porque do ponto de vista humano era uma eleição impossível, né? Então, a popularidade que se gerou no Fortaleza, eu tenho certeza que foi assim decisivo pela gratidão dos torcedores, que é que ficaram gratos, e eu não usei o Fortaleza em nenhum momento durante a campanha, porque para mim o Fortaleza é algo como o espiritismo sagrado, né? Eu tenho essa eu fui para o Fortaleza com zero de interesse político, zero. Era cumprir uma tarefa ali e voltar para os Estados Unidos e continuar morando nos Estados Unidos. Isso era do fundo do coração, eu estou falando a verdade aqui para vocês. E eu não imaginava o plano que estava na espiritualidade, né? E foi fundamental, porque a gratidão dos torcedores foi grande. E o respeito com o torcedor do Ceará, né? Isso a espiritualidade também foi me preparando, porque é uma torcida tão gigante como a do Fortaleza, tão grande, e que, ao longo da minha vida, eu sofri muito com o time do Ceará, porque muitas vezes eu fui para o estádio e saía chorando, criança, né? Porque o Ceará ganhava, e eu nutria, em alguns momentos, eu nutri sentimentos não positivos para o Ceará. E a vida é fantástica, porque quando eu, em 2010, eu conheci, reencontrei a Márcia, que é a minha esposa atual, e a Márcia, ela é torcedora fanática do Ceará. A família dela inteira, você tem uma ideia, o pai dela, que é mascate, né, no centro da cidade, vende parafuso, vende tudo ali, onde é uma lojinha, ele às vezes fecha a loja dele mais cedo, 3 horas da tarde, para assistir treino do Ceará. Olha que coisa, a família toda dela é do Ceará. Então, foi interessante, porque eu aprendi ali, para não ver a minha esposa triste, meu sogro triste, comecei até a querer o bem do Ceará, o que para mim era inimaginável alguns anos antes, né? Então, isso é maravilhoso, a vida é uma coisa incrível. E eu desde o início, quando eu assumi o Fortaleza, eu preguei o respeito, porque aqui se tinha, por clássico, só para você ter uma ideia, por clássico rei, que é o que se chama aqui o Fortaleza contra o Ceará, o nome batizado do clássico, o batismo, clássico rei, se tinha 3 a 4 mortes por jogo, nos terminais de ônibus, na porta do estádio, acontecia isso porque o outro estava com a camisa de um time diferente, uma coisa maluca, né, de gangue tudo. E eu acho que o exemplo tem que vir de cima, né? Então a primeira coisa que eu fiz, aí é coisa de Deus, é intuição, né? Ali é proteção mesmo, intuição. A primeira coisa que eu fiz quando assumi o Fortaleza foi fazer uma visita ao presidente do Ceará. E eu fui lá visitar e fui até... Algumas pessoas até me compreenderam mal do Fortaleza. Pô, tá se rebaixando, tá indo falar com... Mas aquilo eu sentia que era uma tarefa tão ou mais importante do que gerir o clube, que era construir uma cultura de paz dos times. E olha que coisa fabulosa aconteceu, né? Se começou ali a criar uma atmosfera positiva. Depois eu fui assistir um jogo no camarote do Ceará, a torcida toda vendo, eu e o presidente juntos, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará, assistindo o jogo juntos. Depois ele foi assistir lá com a gente também. E se construiu uma relação de respeito que nunca tinha havido, né? Nunca tinha havido aqui na história do futebol cearense. E isso repercutiu na torcida, que se odiava, que muita gente ali era briga. Então, as brigas diminuíram, faz vários clássicos que não tem morte, que não tem morte mais, e aqui é uma violência grande, infelizmente, no nosso estado, é uma pandemia que a gente vive aqui, é uma pandemia do coronavírus, como no Brasil todo, mas estamos vivendo aqui uma pandemia que nenhum estado do Brasil está vivendo, como o nosso. Você tem uma ideia? Durante esses primeiros 6 meses de 2020, nós tivemos mais assassinatos aqui do que todo ano de 2019. Então, nós estamos vivendo duas pandemias aqui. Foram mais de 1.800 cearenses assassinados, né? Olha que brutalidade, né? Jovens, a maioria. Então, foi muito importante essa construção de uma cultura de paz. Mostra que funciona e que as pessoas hoje já entenderam que você pode ser adversário dentro do campo, mas jamais inimigo, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Bacana. Rodrigo, faz mais algumas perguntas aí para o senador, que a gente tem que fazer um momento de gavalho também. Sim. A gente tem também a pergunta do Ari Rangel, que perguntou o que ele acha, nosso amigo Ari Rangel aqui de Taubaté. Já dá parabéns também pelas honras das colocações. E o que o senhor pensa sobre a previsão do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Olha, para você ter uma ideia, eu não fiz ainda o dever de casa de ler o livro todo. Você acredita nisso? Está na minha cabeceira. É falta de disciplina. O Bolsonaro leu o livro? Mas já não terminei de ler o livro. Estou na metade do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas assim, já conversei muito sobre esse livro, já assisti palestras, várias palestras sobre o livro, né? Eu sei o espírito do livro, mas ainda não posso dizer que conheço profundamente, que é um livro que você tem que ler e reler. Infelizmente, não priorizei, mas eu sinto intuitivamente que é o nosso destino, né? Que Deus está no controle, que Jesus está no comando e que nós somos meros instrumentos para fazer do Brasil aí esse polo de evangelização, de levar luz, né? levar o cristianismo redivivo para o mundo, né? Para a fraternidade. E já está acontecendo isso, a gente às vezes não percebe. Né? Por exemplo, no mundo inteiro, os espíritas que saíram do Brasil, e eu frequentava sempre o espírita nos Estados Unidos assim, mas tem na Austrália, tem na Inglaterra, tem no mundo inteiro, na Europa, vários espíritas desbravadores levando a doutrina, né? Levando essa semente de paz e fazendo caridade. Então, é algo que eu acho que está em construção e que a gente vai colaborar aí com todas as nossas limitações e imperfeições para fazer com que o Brasil tenha essa missão, esse papel aí cada vez mais forte, porque é natural. Olha o que está acontecendo com o Brasil no Congresso Nacional. Nós estamos vivendo talvez o único país do mundo hoje que no meio dessa provação global, porque Deus não teria permitido que uma pandemia como o coronavírus chegasse se não tivesse um propósito muito maior, né? Então, é realmente a transição planetária franca e forte acontecendo para chamar as pessoas para responsabilidade e dar uma chacoalhada no ser humano, para deixar de ser automático, deixar de ser consumista, materialista. Eu vejo que está despertando um sentimento muito grande de ficar, de ajudar o próximo. Nunca se viu tanta solidariedade, nunca se percebeu tanto o amor de um pai para um filho, os filhos felizes também com essa aproximação, até propiciada pelo isolamento, né, que você teve que ficar em casa muito tempo. Então, isso, acho que as pessoas não serão as mesmas. Muita gente aprendeu a lição e outras também vão aprender. Às vezes é com a dor que a gente aprende, mas eu acho que foi um convite muito forte da espiritualidade para a gente ter um olhar mais humano daqui para frente, né? Então, tudo vai ser diferente. As relações pessoais, as relações profissionais, quer dizer, a saudade do abraço, né? A gente estava naquele abraço automático, naquela coisa, agora já sente saudade. É uma coisa que a gente vai fazer isso de novo, com a graça de Deus, mas de outra forma, né? Então, eu vejo que o Brasil está numa briga do presidente da República, pelo menos estava. Graças a Deus, ele começou a ter uma atitude um pouco diferente, pelo menos menos bélica, né? Junto à imprensa, junto. Mas, assim, o Brasil era um país que estava com problema com governadores e prefeitos, um problema com o presidente, um brigando com o outro, né? Aqui se politizou medicamento, aqui se politizou morte. Olha a tribulação que a gente está tendo no Brasil nesse momento, né? Então, enquanto os outros países estão unidos, todo mundo, prefeito, governador, presidente, a maioria é assim, pelo menos, todo mundo junto para passar por isso, o Brasil com uma tribulação fortíssima, né? Então, eu vejo que depois da tempestade, e é assim historicamente, né? Depois da tempestade vem aí a bonança. Eu acredito nesse governo, penso, com muita serenidade. Fui muito criticado por ter votado no presidente da República atual, Jair Bolsonaro, mas eu acredito que um político ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que ter uma posição, e ali foi difícil para mim, porque quem conhece o nosso trabalho sabe que uma das causas principais do nosso mandato e da minha vida, não é nem do mandato, é da minha vida, é o controle de armas. Eu sou contra a liberação do porte de armas, o que sempre foi uma bandeira do presidente da República, né, que é atual, e para mim foi um momento ali difícil, ainda no primeiro turno, porque eu pensava assim, se eu tivesse um seguidor, ele teria que saber o que eu pensava com relação a voto para presidente da República. Né? Muitos ficaram em cima do muro, muitos senadores pelo Brasil resolveram não entrar nessa bola dividida que chama, né? Ficar neutro. Mas isso não é do meu espírito, né? Então eu poderia ter ficado neutro. Para mim, politicamente, seria muito melhor, porque o Ceará é uma terra ainda predominantemente de esquerda, né? Só para você ter uma ideia, o governador do PT aqui teve quase 80% dos votos. Um negócio astronômico, né? Então, eu me declarar o voto no presidente Bolsonaro, eu, politicamente, eleitoralmente, mais perdi do que ganhei, todos os analistas disseram isso, né? E eu sabia disso. Tanto que no dia que eu tomei a decisão, depois de muita reflexão e tudo, eu fiz um peso. São cinco causas que norteiam a minha vida, né? A vida desde o aborto, né? A luta contra o aborto, a questão do controle de armas, os jogos de azar contra a liberação da jogatina, contra a liberação das drogas e contra a corrupção, né? Vamos dizer assim, a favor da ética. Vamos supor, são os básicos, né? Os princípios básicos da coisa. Então, para mim, tinha um desses pontos do presidente que era terrível, que é a questão das armas de fogo, né? Que me afrontava muito. E eu tive que pesar, colocar isso na balança e ver. Então, para mim, foi decisivo ele ter tido a coragem de se posicionar publicamente a favor da vida desde a concepção, ele se posicionar publicamente contra a liberação da maconha e também por romper na minha cabeça, né? Hoje eu vejo diferente, né? Eu esperava que ele tivesse uma postura mais firme no combate à corrupção, mas na minha cabeça, naquele momento entre o Haddad e o Bolsonaro, eu só vi ali para romper um sistema político que vinha de Petrolão, de Mensalão, de tantos escândalos de BNDES, muitas outras coisas que a gente nem sabe, né? Mas a ponta do iceberg é o que eu estou falando aqui, né? A Lava Jato foi uma inspiração para a minha vida e eu vejo que hoje ela está mais sob ataque do que nunca esteve nesse momento. E eu esperava, e por isso a minha decisão de votar no presidente Jair Bolsonaro, que ia se romper esse sistema político carcomido. Não me arrependo, porque por mais que eu, de alguma forma, veja que o governo está tomando caminhos que não deveria tomar, mas acredito que naquele momento a decisão foi correta para se romper esse sistema, faz parte de uma transição. Eu vejo esse governo como uma transição importante, o pêndulo estava muito à esquerda e agora foi muito para a direita, né? E precisa depois equilibrar. Eu vejo que o Brasil vai sair mais pelo caminho de equilíbrio, de centro, e que Deus nos oriente, nos proteja para que a gente possa fazer o contraponto, como eu disse. Eu deixei claro para as pessoas, né? Eu deixei claro na época da campanha, eu disse, olha, eu vou votar no presidente Jair Bolsonaro, mas se for eleito, vou fazer um contraponto firme à política dele de liberação de arma de fogo, né? Então, e eu fiz fortemente, fui um dos articuladores para a gente derrubar o decreto que liberava ali de forma indiscriminada a arma de fogo para o brasileiro. Então, deixei muito claro com relação a isso na minha campanha, e a coisa tem que ser transparente. Eu acho que é por isso a boa política, a nova política, ela tem que passar por essa verdade sendo colocada. Mas, senador, o senhor simplesmente está usando aquilo que Jesus nos ensinou, que a nossa palavra seja sim, sim, e não, não. E Jesus sempre foi firme nas suas colocações. Eu acho que nós, espírita, precisamos também ser firme nas nossas colocações e sempre usando o bom senso e a serenidade. Legal. Ô, Rodrigo, vamos para o nosso momento de Gavalho? Vamos sim. Momento de Gavalho. Hoje o tema de hoje é Brasil, coração do mundo. Né? E aí depois, senador, a gente coloca esse momento aqui e aí é uma mensagem, depois eu comento a mensagem. Tudo bem, vai direto pro momento de Gavalho ou passa o intervalo? Não, faz o momento de Gavalho e volta para nós de novo. A gente deixa o intervalo para o final. A gente termina o programa, okay. E você joga um intervalo. Um intervalo não, a música. Comercial, sim. Né? Sim, tá. Então vou soltar já direto o momento espírita. A gente pede para o senhor escutar e depois a gente volta aqui para o comentário. Coração do Mundo. Coração do Mundo. Pulsa. Pulsa e empurra tua seiva de vida para todos os cantos dessa terra. Para as almas cansadas de guerra, para os corpos caídos no chão. Coração do Mundo, pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir.

natural, né, de desastres, de furacões, essa coisa toda que acontece em tantos lugares do mundo, terremotos, e a gente tem, por mais que exista essa brutal desigualdade gerada pelo egoísmo, pelo orgulho, dos que estão no poder, né? E dos que têm também dinheiro, né? Não apenas classe política, mas eu acho que nós estamos no mesmo barco também, os empreendedores, né? Mas é um povo que é pacífico, é um povo que tem fé, que acredita, que está com um sorriso no olhar, que ajuda, que tem uma solidariedade enorme, um coração gigante. Você vê aí, nessa pandemia, as correntes do bem que se formaram, uns ajudando os outros, né? Então, é um povo fantástico, realmente. Eu vejo que o Brasil tem esse potencial enorme de levar amor, de levar reflexão, diversidade, diversidade, a palavra importante aqui, um olhar sempre de compreensão humana, de aceitação, de respeito, né? E o Brasil tem essa missão aí planetária, né? De mostrar para, né, o mundo os importantes valores do espírito, os importantes o verdadeiro sentido da vida para a gente, né? Então, muito boa essa reflexão. Eu queria, inclusive, saber se essa sessão que vocês fazem aí no programa, esse momento, tem todo domingo, se vocês têm isso em CD, porque é muito interessante ir ouvindo em alguns momentos antes de dormir, na hora de acordar, no carro, né, a gente ir refletindo sobre essas passagens para sempre nos lembrar do nosso papel e nos dar cada vez mais esperança no porvir. Tem sim. São 33 CDs que é do Movimento Espírita do Paraná, né? Era esse grupo Movimento Espírita do Paraná. E a gente faz aqui esse momento todo, desde que nós iniciamos, há 16 anos atrás, tem sempre esse momento, né, que a gente passa uma mensagem para o entrevistado comentar. E está sorteando aqui para o senhor também hoje. E sim, aí é só entrar na internet e adquirir os CDs do Momento Espírita do Paraná. E na internet também já tem muitas mensagens, independente de comprar, sim, o CD. Como é o nome do... É Momento Espírita do Paraná? Espírito. É Momento Espírita. Momento Espírita. Momento Espírita, A gente sempre sorteia aqui também. A Federação Espírita do Paraná, né? Certo. A gente sempre sorteia. E também, falando sobre escutar no carro, tem o podcast do programa Vence Espírita. Então, esse programa vai estar disponível no Spotify, no Deezer e outras plataformas aí de podcast. Bacana. Todo domingo, durante a semana, já é publicado o podcast. Bastante gente baixa, escuta o programa depois na sequência aí, no carro, na academia, né? Agora que está abrindo tudo, né? E viajando também. Então vamos encerrando então um momento espírita. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita, são 9 horas e 49 minutos, está passando muito rápido, né? Eu queria aproveitar e fazer outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Eu não vou poder falar o nome dele, porque ele é já candidato, já entrando no período, né? Mas eu vou fazer a pergunta por respeito aqui, também tem a ver com o tema, e na verdade são duas perguntas interessantes, né? Como está o andamento da PEC que pretende dar ao direito do parlamentar de desejar renunciar ao fórum privilegiado? Essa é uma. E penso que faz muito bem se dedicar a trabalhos sociais, né, elogiando também o seu trabalho, e contar um pouco sobre o projeto de Estação da Luz. Isso que eu acho que é legal também comentar sobre isso. Vamos lá. A PEC da liberdade, né, que dá a liberdade aos parlamentares de abdicarem, né, do foro privilegiado. Foi uma iniciativa nossa, ainda no ano passado, já que o Senado Federal fez a parte dele com relação ao fim do foro. Né? Nós temos aqui milhares de autoridades no Brasil, é um dos países que mais tem esse privilégio, na verdade é um privilégio, né, de parlamentares que é serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? E esse é o grande problema do Brasil. Para mim, é o guarda-chuva que protege, que blinda a corrupção endêmica no país, né? Então, hoje, está acontecendo, das pessoas terem noção, é um poder protegendo o outro na nação, né? Então, o Supremo, cada vez mais, fazendo desmandos, né? Barbarizando mesmo, invadindo competências do Legislativo e agora até do Executivo, fazendo inquéritos para intimidar o cidadão. Não vou nem comentar aqui as denúncias de ministros, que são indícios fortíssimos de corrupção que estão lá, né, de alguns ministros do Supremo e dos tribunais superiores. Mas, enfim, e o Senado Federal, que deveria julgar esses desvios de conduta e tudo, investigar o Poder Judiciário, o Supremo, constitucionalmente, essa é a prerrogativa do Senado, não faz. Não faz por quê? Porque quem julga os senadores é o Supremo, entendeu? Então, é um poder ali protegendo o outro. Quando um senador que tem algum problema na justiça, e muitos têm, ou com correligionário, ou com ele mesmo, na hora que ele toma uma fala mais forte contra o Supremo, quer uma investigação, assina uma CPI da Lava Toga, uma análise de impeachment de ministro, imediatamente vem a retaliação, vem uma ligação para esse senador: tu não esquece que tu tem aquele processo aqui. Isso quem está falando não sou eu apenas, isso uma própria senadora do Mato Grosso, Soraya Tronic, disse isso numa sessão pública lá no Senado, que a gente estava deliberando, que viu, presenciou ministros ligando para senadores, entendeu? Então, essa é a relação promíscua que existe hoje no nosso país. Eu acho que a redenção total vai vir quando nós tivermos uma justiça realmente para todo mundo, né? E o foro privilegiado é esse instrumento que protege os poderes. Eu acho que na hora que tirar esse foro, que os senadores e deputados, as demais autoridades foram julgadas igual a todo mundo, nas primeiras instâncias e tudo, a coisa vai ser diferente. A coisa vai ser diferente. E só que está parado na Câmara. Por incrível que pareça, o Senado já fez a parte, já votou o fim do foro privilegiado há 2 anos. Mas a Câmara dos Deputados está lá engavetada na presidência da Câmara e não sai de lá, já tem 600 dias. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, cobre do seu parlamentar, reivindique isso, sensibilize o seu representante em Brasília para que ele cobre do presidente da Câmara dos Deputados essa votação urgente. Com relação... Aí eu fiz uma PEC para a gente ter o direito de renunciar. Quem quiser renunciar, renuncia. Eu acho que isso tem um efeito de constrangimento, tem um efeito demonstração, né, que a população vai até mais cobrar dos parlamentos. Por que você não sai, não tira seu foro? Então, eu estou querendo tirar o meu, né, de alguns colegas que querem também, mas também não está andando essa PEC, né? Que aí tem que o presidente do Senado também tem que ter vontade para fazer isso, e ele não tem, infelizmente, interesse nenhum em fazer isso. Com relação à Estação da Luz, é uma ONG que eu tive a oportunidade, junto com outros colegas, de fundar. Já tem aí quase 20 anos essa ONG, e ela foi criada a partir de uma síndrome do pânico. O Rui Barbosa até colocou aí, nosso Rui aqui, como é que eu entrei na doutrina espírita. E eu era uma pessoa extremamente materialista, extremamente orgulhosa, e que só pensava em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Isso não tem muito tempo, não. Tem uns 25 anos, mais ou menos. E aquilo foi criando um vazio existencial muito grande em mim, né? Eu deixava a família em quinto lugar, os amigos em sexto lugar, trabalhava final de semana, aquela coisa toda, e Deus me deu um presente, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como está lá no Evangelho, né? E foi realmente uma bênção que Deus me enviou, a síndrome do pânico. Naquela época ninguém sabia o que era síndrome do pânico. Hoje tem muita literatura sobre o assunto, mas naquela época não se tinha. Então, para mim, o chão abriu. Eu achava que ia morrer. Para você ter uma ideia, eu fui, num dia só, 6 vezes no hospital. Num dia só. Chegava no hospital, tô morrendo. E na terceira vez os médicos já estavam, poxa, ali, né? Sem jeito. Alguns já, poxa, esse cara está com algum problema na cabeça e tal. Eu fui, depois de muito tempo, alguns meses, compreendendo, refletindo, mudei meus hábitos. Foi aí que eu descobri um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Vass, né? Que era um psiquiatra americano que, através da terapia de vidas passadas, produziu muito material, né, científico, foi apedrejado nos Estados Unidos pelo establishment lá, né, foi expulso, inclusive, da Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos, mas o que ele fala bateu como verdade, os estudos dele, os livros dele, bateu como verdade para mim, e eu fui conhecer a obra do Chico Xavier depois, né, me interessei pelo assunto, e através de uma peça de teatro que eu assisti em São Paulo, chamado O Cândido Chico Xavier, que não tinha nenhum ator famoso, foi uma coisa feita por muito amor pelos espíritas, né, atores espíritas, aquilo ali me tocou profundamente, né, e me fez um novo olhar sobre o sentido da vida, o que é que eu ia fazer da minha vida a partir dali. Então eu comecei a dar mais valor à família, dar mais valor aos amigos, a ajudar as pessoas de alguma forma, devolver aquilo que eu estava recebendo, aquele sentimento de bem-estar, de uma visão espiritual, e tentei fazer mais peças, ajudar a produzir peças, a divulgar peças de teatro espírita, e depois foram filmes espíritas, enfim... Então, eu me sentia muito bem em estar divulgando a doutrina espírita e fazendo com os outros o bem que eu recebi, né? Através da arte espírita, que vai direto no coração, que vai direto na alma. A gente sabe que a arte tem esse poder. E a Estação da Luz cresceu, nasceu aí. Hoje tem uma escola para cerca de 300 e poucas crianças, de valores humanos, baseados no programa Satya Sai Educare, da Índia, do Sai Baba, né? E que eu tive a oportunidade de conhecer. Tanto o Sai Baba, recebi lá o Darshan, né, a bênção, e também de conhecer esse método que é revolucionário, que tem em São Paulo, tem em Ribeirão Preto, tem também em outros estados, e a gente trouxe aqui para o Ceará esse método, que é fantástico. Um dia eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Eu acho que é o futuro da educação. E aí, no interior de São Paulo, segundo tudo consta aí, nós temos já o Emmanuel, né, reencarnado, que vai trabalhar nessa área de educação, pelo menos essa é o que se comenta, as informações, e eu acho que o caminho vai ser esse tipo de educação em valores humanos, vai ser a grande salto do Brasil, né, para o mundo. E é isso. Então, a Estação da Luz, ela tem esses trabalhos com gestantes, né? Tem um trabalho que é o movimento que a gente faz aqui dentro da Estação da Luz, com a casa que acolhe... Fica em Fortaleza. Né? Chama o projeto Chama, né? Que acolhe grávidas. Em Fortaleza. Senador, de todos os filmes espíritas que eu já assisti, de todos mesmo, sem exceção, a verdadeira arte que eu vi foi o filme Diário do Espírito, com Bezerra de Menezes, sinceramente. Por quê? Porque o filme, ele demonstrou, além dele mostrar quem foi Bezerra de Menezes, ele demonstrou uma inteligência muito assim de mostrar a verdadeira arte, porque era ele contando a história dele. Eu falo para as pessoas, vocês têm que prestar atenção que as coisas apareciam de cima para baixo, para mostrar que era um espírito que estava contando para a gente aquela história. Né? Isso, perfeito. Então, todas as coisas eram retratadas no filme para você admirar a arte, porque todos os outros filmes são muito bacanas, tudo bem, mas passaram a ser filmes, filmes mesmo, assim, entendeu? Para a gente, entretenimento mesmo. Claro, a gente viu, o nosso lar foi muito bacana, o Chico Xavier foi muito bacana mesmo, mas eu vejo, e outra coisa, eu vejo o filme Bezerra de Menezes como um divisor de águas também do cinema espírita no Brasil. Sim. Porque foi por ele que começou. Já tinha tido lá Joelma, 23º andar, lá atrás, tudo bem. Mas o Bezerra de Menezes é que deu o pontapé inicial para tudo. O senhor parou com isso, assim, ou vai querer continuar fazendo também, trabalhando esse lado também da arte ainda? Olha, eu coloquei como prioridade na minha vida focar todo o meu tempo útil, né, junto com a família, nessa missão que o povo do Ceará, que o povo brasileiro, que a espiritualidade me colocou no cenário. Mas, graças a Deus, alguns companheiros, irmãos espíritas, né, e inclusive pessoas, olha que bacana, de outras religiões que fizeram esses filmes, que participaram desses filmes, porque não foi nenhuma pessoa sozinha, de jeito nenhum, muita gente participou, que fizeram, estão continuando. Então, o que eu puder fazer para ajudar, né, no limite das minhas forças, desde que não me tire o foco que eu tenho agora, essa tarefa, eu vou ajudar. Mas eu vejo nesses colegas, nesses irmãos, muita determinação, um contato bom com a FEB para fazer outras obras espíritas virarem produções no cinema. Eu acredito também, como você, que Bezerra de Menezes foi, apesar de Joelma ter um papel fundamental lá atrás, mas depois teve um tempo que a gente teve só produções americanas, né, que não eram espíritas assim, da nossa cultura, mas abriram uma porta fantástica no inconsciente das pessoas, o Sexto Sentido, Ghost, o Mistério da Libélula, tantos outros filmes que foram, né, dessa temática, novelas também, não podemos dizer que grandes diretores da própria Rede Globo, televisão, que fizeram a viagem, fizeram trabalhos bacanas, mas o Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, o primeiro filme, ele abriu uma fresta que fez com que a Fox, que fez com que outras grandes players do cinema brasileiro e mundial percebessem esse potencial, que o povo estava sedento por esse tipo de mensagem, né, que eleva a alma, que leva a esperança. Tá? Então, a partir daí, veio o centenário do Chico com dois filmes, um para começar o centenário, que foi o filme feito pela Globo, do Daniel, com Daniel Fita, aí o cartaz do primeiro filme do Bezerra de Menezes, com o Carlos Vereza no papel principal. Né? E depois veio o do Chico Xavier, com Daniel Filho. Depois veio As Mães de Chico Xavier, que até então, para mim, era o filme que mais me tocava, né? Assim, em termos de produção, em termos de mensagem, que é das mães, das cartas das mães. Né? Aquilo ali confortou muita gente. E muitos outros. Aí em São Paulo vocês têm uma produtora ligada às casas André Luiz, que é o Mar Revolto, né, do André Marouço, fez uns três filmes espíritas, fora os documentários, o filme dos espíritos, o Causa e Efeito. Esse é As Mães de Chico Xavier, que você colocou aí, que para mim era o principal. Agora, o do Divaldo Franco, que foi o que nós lançamos no ano passado, para mim foi, hoje, em termos de qualidade, de produção, né, de dinâmica, é o melhor filme. Né, que a gente todo dia vê relatos de pessoas que estão se despertando espiritualmente a partir dele. Né, então, tem muita coisa boa para vir. Vai ter agora o Nada é por Acaso, que é espiritualista, uma obra da Zíbia Gaspareto, que vai para as telas. Tem o Zé Arigó também, que eu já soube. Tem tantas outras produções que vão vir, que eu acho que nós vamos ter uma nova leva aí de coisa boa chegando para levar luz às pessoas. A gente está torcendo aqui para ter um filme aí de Ouriço Bersanufo um dia também. Opa! É mesmo, é verdade. Tem documentário, né? Documentário tem, documentário. Documentário do Ouriço Bersanufo, fantástico, Lima Duarte. Sim, fantástico. Sendo mas a gente fica esperando seu como é que é o nome dele, Rodrigo? Lima Duarte? Seu Armilon. Não, seu Armilon. Na Fazenda Santa Maria. Também contando as histórias lá da Fazenda Santa Maria, fora de série. Quem não tem esse documentário do Chico, adquira. E a ligação de Eurípides, adquira, é muito bacana. E a ligação de Eurípides. O sonho de todo espírita é ver um dia nas telas, eu acho que aí vai ser o ápice, é a gente ver nas telas Paulo Estevão, né? Já imaginou? Um filme de época, épico, né? Vai ser uma coisa assim, tem que ser um negócio livro, assim, né? Muito especial, porque ali vai recontar do a história realmente do cristianismo. Eu queria ver também nas telas um filme sobre Viana de Carvalho, que é outro cearense, né? Que tem um papel fantástico, né? Na divulgação do Espiritismo. Espero ver Viana de Carvalho. Eurípedes Bersanufo também, uma história não é uma história, um romance, né, da vida dele, alguma coisa assim. Ivone, né, também. Eu acho que tem muita coisa boa para traduzir. Então, você vê, senador, quando em 1901, Bezerra Menezes desencarnou. E o primeiro espírito, o primeiro trabalho realmente de Bezerra Menezes como espírito foi na Fazenda Santa Maria com o senhor Mariano. Né? Ele começou, inclusive, a Federação Espírita Brasileira mandou investigar, porque onde é que um cara está lá no fim do sertão de Minas Gerais, naquele buraco, pouca gente, num vilarejo, está recebendo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o cara mais importante do Brasil como espírita. E a Federação Espírita foi investigar lá e constatou que era realmente Bezerra. E depois Bezerra vem trabalhar com Eurípides Bersanufo também. Vamos passar um pouquinho do tempo, Arlete. Né? Verdade. Opa, desculpa. Senador, desculpa aí, pessoal. Saiu eu aqui. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito da importância do Alamar em sua vida, porque o Alamar era muito querido aqui por nós, aqui do Vale do Paraíba, aqui de São José, de Jacareí. Alamar Regis de Carvalho. Muita gratidão ao Alamar. No momento que eu estava ali conhecendo a doutrina, me despertando para esse novo mundo, né, muito querendo beber na fonte do Espírito, querendo buscar aprender e divulgar o Espiritismo, porque vinha esse ímpeto muito forte em mim para divulgar o Espiritismo, que a maior caridade, né, como diz Emmanuel, né, a maior caridade que você pode fazer para o Espiritismo é divulgar, né, a doutrina. O Alamar foi fundamental na minha vida. Eu conheci o Alamar, ele tinha a revista, uma revista que ele editava, que era a Visão Espírita, e também tinha um programa no satélite, que era eu não estou lembrado o nome do programa, mas eu conheci o Alamar ali e vi uma pessoa abnegada, dedicada, um entusiasta, que arrepiava a gente falando, e de uma forma clara, fácil, o Espiritismo fácil para as pessoas. Eu acho que é esse o grande desafio. Eu vejo palestras, às vezes, que a gente fica com os termos difíceis e aquilo não entra bem, né? Complica para algumas pessoas que estão engatinhando no Espiritismo. E eu vejo pessoas falando fácil de Espiritismo, isso eu gosto muito, como tem aí em São Paulo o Alexandre Caldini, que escreveu um livro muito simples também de se compreender o Espiritismo, que é A Morte na Visão do Espiritismo, escreveu outro também, o Alexandre Caldini, e ele fala fácil, e o Alamar falava muito fácil sobre Espiritismo, né? De uma forma que todo mundo compreendia, e didático. E o Alamar foi um grande amigo, né, que me ensinou muita coisa, que a gente foi junto a São Paulo, que participamos de eventos juntos, que organizamos eventos juntos. Todos os filmes, até a desencarnação do Alamar, todos os filmes ele participou. Um filme dificílimo que a gente fez, que a gente comprou os direitos nos Estados Unidos para lançar no Brasil, que Blood Money, Dinheiro de Sangue, que mostrava os bastidores da indústria do aborto. O que é que está por trás dessa turma que quer liberar? No fundo, no fundo, qual é o interesse que é econômico, que é lobby, que é poder, né? E o Alamar foi corajoso, porque nós apanhamos muito ali naquele momento ali da mídia e tal. E ele segurou as pontas comigo, lançando em São Paulo. Alamar é inspiração pura, engraçado, divertido, e um cara que eu tenho muita gratidão. Tá aí, ó, rapaz, o pessoal da produção aí é rápido, hein? o Blood Money, esse filme, olha, eu recomendo para você, e tá de graça no YouTube, é um filme fantástico, e vai cheirando aquela coisa, follow the money, né? Ele vai cheirando para ver onde é que tá o dinheiro disso aí, o que é que tá por trás, e esse filme é revelador e quebra um paradigma danado com relação à questão da legalização do aborto. Bloodmoney.com.br. Eu já fiz algumas palestras baseadas nesse filme. Olha aí que bacana, que notícia boa. Ganhei meu dia com isso. Porque senador, foi o rapaz que trouxe. Então, Rui, agora tá na hora da gente parar, senão daqui a pouco... Eu só quero contar a particularidade pro senador, dizendo que o Alamar, ele tem um livro que ele editou, Parente. Uma praga na vida da gente. E ele, quando veio fazer uma palestra aqui com a gente, tá perguntando para ele qual o tema que você vai querer desenvolver no programa. Coloca aí, o que você veio fazer no centro espírita, né? Que diabo você veio fazer no centro espírita? Então, esse era o tema engraçado do Alamar. Irreverente, né? E desencarnou aqui também, em São José, né? E o espiritismo precisa dessa leveza, viu? A gente tem que resgatar um pouco esse espírito do Alamar. Com certeza ele está nos ajudando, com certeza. E ele gostava muito também de política, o Alamar, muito consciente. E o espírita, além de buscar a leveza, né, para divulgar a doutrina, para levar a doutrina para as pessoas de forma tranquila, ele precisa também quebrar esse paradigma com a política. Até pouco tempo atrás, era uma palavra, é quase que um palavrão, política, né? A gente, o espírita, trocar ideia sobre isso. Claro que dentro de centro espírita não é um local, mas conversar sobre causas, conversar sobre movimentos que a gente pode fazer nas ruas juntos, por bandeiras que a gente acredita, como essas que eu falei. No Brasil, já daqui a pouco vai ter um ataque forte, já estou percebendo no Congresso, o lobby trabalhando, levando parlamentares para o exterior para conhecer cassinos, né? Então, daqui a pouco vem aí, pode esperar, vem aí a liberação dos cassinos, dos jogos de azar, o que é uma tragédia sobre todos os aspectos. E eles vêm com um argumento bonito de que isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Mentira, né? E o objetivo deles, infelizmente, e a verdade tem que ser entregue com amor, mas o objetivo do lobby, de quem está por trás disso, é a lavagem de dinheiro, é corrupção, já que o cerco está fechando para a Caixa 2, é abrir frestas para a evasão de divisas, enfim. E também destrói família, né? A gente conhece, quem não conhece pessoas que perderam tudo, que cometeram suicídio, que é o grande problema hoje da humanidade e que a tendência, infelizmente, é se agravar. Por isso que a gente tem um papel de levar o conhecimento espírita cada vez mais, a solidariedade, fraternidade, abraçar as pessoas que estão vivendo depressão, que estão vivendo a banalização da vida, porque vai ser um grande problema a depressão, já é uma pandemia também, mas a tendência, infelizmente, é aumentar. E a gente precisa estar preparado para isso, para fazer esse socorro. Então, as famílias são destruídas com a jogatina, com essa indústria que só pensa em ganhar, e a gente precisa ter muito cuidado. Então, o espírita, ele tem que participar da vida política, né? Isso não é algo feio, muito pelo contrário. É a maior maneira, hoje eu tenho essa compreensão mais forte, é a maior forma de você fazer o bem, de forma mais rápida, de forma a se multiplicar. É quase que um sacerdócio. O doutor Bezerra dizia isso, né? Então, Doutor Bezerra tem muitas passagens sobre a importância do cidadão participar da vida política, né? Então, ele que foi... Olha, eu digo para vocês, ele sofreu muito perseguição pela maneira dele de ver as coisas, liberal como era, né? Da escravatura. Ele sofreu muita perseguição pela doutrina. A gente não está vendo nada disso. Eu estou no Senado há um ano e meio. Muito pelo contrário, o terreno eles plantaram lá atrás, eles semearam lá atrás. Então está todo pronto para os espíritas chegarem na política, colocarem seu nome à disposição. Eu sei que não é fácil, porque tem a vaidade da gente, né? Do aspecto de, poxa, eu vou lá buscar atrás de voto, vou bater na porta do povo pedindo voto. E isso é uma prova que a gente tem que passar também de deixar de lado essas coisas menores e ir ajudar a construir uma nação, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da humanidade. Então, eu convido a você que está nos ouvindo para participar, porque se as pessoas de bem, que têm consciência, né, não ocuparem os espaços, vêm outros... Aí eu vou voltar a Platão, tá? Platão, 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas, nem tão justas, que gostam de política. Então, olha, a gente que é uma questão, até um dever moral de a gente colocar nosso nome, de a gente tentar contribuir, porque ocupando os espaços a gente vai conseguir fazer políticas públicas mais justas, levar fraternidade, levar um olhar. Sempre que eu posso, eu também falo alguma coisa, uma mensagem do Chico, levo um consolo, que eu sei que Deus ali pega uma pessoa que está passando por uma depressão e para ouvir uma mensagem daquela. Então, a oportunidade é muito grande de se fazer o bem através da política, que é tão mal vista hoje por péssimos exemplos que nós tivemos no passado recente, podemos dizer assim, né? Mas não tem outra forma de a gente transformar a realidade se não for através da democracia. E a natureza não dá saltos, é através do voto, mas para você ter opção, você precisa colocar seu nome, né? Muitas vezes falta o nome, e Deus multiplica. Olha a minha história, eu estar no Senado é um milagre, é uma coisa assim transcendental que aconteceu, e pode acontecer com qualquer um que se coloque e não vá por atalhos, né? Coloque as pautas e vá seguindo. O pessoal chegava para mim e dizia: olha, você tem que falar mal do outro candidato, você tem que mostrar o que ele fez, os processos de corrupção, aquela coisa. Então, ali foi uma provação muito grande, que eu disse para a equipe: o mal se destrói por ele mesmo, não vamos fazer isso. Vamos colocar propostas. As pessoas estão cansadas de tanto ataque, de tanta confusão de um lado, de outro, de briga. As pessoas querem esperança, querem acreditar, e o brasileiro acredita. É por isso que é um povo incrível, porque o brasileiro ele tem fé, ele sabe, ele é um povo do bem, é um povo trabalhador, dedicado, honesto, íntegro. Mas, infelizmente, ainda faz parte do processo evolutivo, a gente não consegue escolher os candidatos, até porque não tem... É gente com ousadia no bem, às vezes, que se coloca à disposição, né? Então, às vezes, falta opção. Então, a gente tem que, pelo menos... Isso me motivou muito para eu disputar a cadeira no Senado, porque aqui se dizia, no Ceará, que a eleição estava decidida já. Um era o presidente do Senado, né? O que estava tentando a reeleição. O outro era o ex-governador com dois mandatos, com a popularidade lá em cima. Então... o pessoal estava dizendo que estava decidida a eleição. Então, isso para mim foi um para ainda. Não, mas se a população já está decidida, que história é essa? Se a situação aqui está grande, de pobreza, de desigualdade, de tudo, de corrupção, não. Eu vou pelo menos colocar meu nome aqui. Olha o que me motivou também. Vou colocar meu nome aqui para ser uma alternativa para quem não quiser votar. Quem quiser outra alternativa. Então, olha que coisa, né? Deus multiplicou, fez a coisa acontecer ali, o improvável aconteceu, né? porque tinha uma alternativa. Então, eu quero deixar essa mensagem, esse convite para vocês. Esse ano não dá mais. Esse ano, quem não está afiliado, não dá mais. Mas dá para você se mobilizar por algum candidato que você confie, que você pergunte o que é que ele pensa sobre aborto, sobre droga, sobre corrupção, sobre jogatina, sobre outros temas que são importantes para você, ambientalismo, o que é, que tema que é importante, é causa animal, o que é importante para você, o que é que te chama, não é por acaso que tu tem uma afinidade com algum tema. Então pergunta para esse candidato, para essa pessoa que está... E se tu sentir verdade, porque hoje a verdade está muito estampada na cara, né? Tá muito claro as coisas, né? Então, se tu sentir no teu coração que ele está falando a verdade, que ele está com boa vontade, boa intenção, vai lá, levanta a bandeira dele, ajuda ele, né? Porque você vai estar fazendo parte realmente de um processo de reconstrução do coração do mundo e pátria do Evangelho. Bacana, Rodrigo. Muito bom. Estamos em cima da hora aí, né? Estamos em cima da hora. O pessoal aqui do programa, a gente tem um próximo programa aqui, senador, que chama Prosa Criativa. Né? Então, eles entram no ar que 10h30, a gente já pediu desculpa que a gente vai atrasar um minutinho, e vamos soltar os sorteados agora, né? Quem ganhou, e a gente fala os parabéns, a gente fala no próximo programa, os parabéns dessa semana. Então, quem foram os ganhadores do CD e do livro Espírita? Só um minutinho, tá aqui na mão. Então, quem foi o ganhador do CD do Momento Espírita foi o Erlos Ferraris Filho. Então, o Erlos ganhou o CD e o Antônio Gomes Batista ganhou o livro Espírita. Então, o livro basta buscar lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. O CD depois a gente envia também. Então, a gente agradece aqui a participação, já vamos nos despedindo. Deixando aí, agradecendo a todos os ouvintes. Queria passar um recado aqui ao senador, que muita gente está pedindo para ele voltar, porque tem muitas perguntas, muitos temas que a gente podia tratar. Então, estão me mandando mensagem até aqui no particular, aqui, ó, pede para o senador voltar, pelo amor de Deus. Na hora, com muita honra e alegria. Obrigado. E o pessoal, e obrigado pela paciência mesmo. Também, porque eu sei que eu falo demais, eu sou um pouco prolixo. E às vezes acaba me excedendo aqui, desculpa. De forma alguma. E, então eu agradeço aqui já todos os ouvintes que estão aqui participaram. E peço desculpas também por não poder ler as mensagens, nem todas as perguntas. Muitas perguntas ficaram aqui sem poder ser feitas, por isso que aí a gente estende aí um convite para uma volta do senador, quando possível, para a gente comentar outros temas aí interessantes. Então, vamos. Eu só vou dando tchau para todo mundo. Até a próxima semana. A próxima semana nós vamos fazer um programa sobre O Político Bezerra de Menezes, com a Zenith, lá do Rio de Janeiro. Ela fez um livro, O Político, só sobre o político Bezerra de Menezes. Sobre a vida política dele. Em nome de Jesus. Sobre a vida política. Então vai ser até o ano que vem. E um grande abraço a todos vocês. E a gente vai pedir na hora que passar para o senador. O senhor fazer uma precezinha de encerramento para a gente também, tá. Por favor. Aí, o Carlinho, o Rui. Senador, muito obrigado pela sua atenção. Muito prazer em conhecê-lo. E nós gostaríamos que o senhor viesse outras vezes participar do nosso programa. Um bom dia para o senhor, um bom dia para a sua assessoria e um bom dia para a sua família, que o senhor parece que preza tanto a família, né? Muito bom dia. Nós agradecemos a família Vivenciana, agradecemos a todos aqueles que compartilharam conosco este momento sublime desse encontro com o nosso senador Eduardo Girão, e torcendo para que tenhamos políticos espíritas nas próximas eleições para podermos colocá-los lá no comando da mudança planetária necessária para que consigamos atingir os objetivos de pátria do Evangelho e coração do mundo. Deus abençoe a todos. Maravilhoso domingo em família. Muito obrigado. Amém. Me despedindo de vocês, começando aqui o Rodrigo, Jorge, Rui, Carlinhos. Esqueci de alguém? Não, né? Que tá organizando o programa. Muito obrigado por tudo. Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado mais uma vez aí pela paciência, pela generosidade. Vamos aqui encerrar esse momento, mas se Deus quiser, vou voltar aí participar. Muita honra e alegria. Então, vamos agradecer a espiritualidade, né, levando nosso pensamento, nosso coração, nosso espírito a Jesus, a Nossa Senhora. Muita gratidão, Francisco de Assis, que Dr. Bezerra, Eurípedes Barçanufo nos inspire nas nossas vidas, abençoe nossas famílias, que possamos retribuir todas essas bênçãos da humanidade, que temos a possibilidade de vivenciar, que possamos a família, aos amigos, servindo ao próximo, dentro dos nossos talentos, dentro das nossas possibilidades, procurar fazer a diferença ao Senhor, nos guie, ser imperfeito, instrumento, ligados à tua vontade sobre a terra. Leva luz às pessoas que estão sofrendo nesse momento, meu Deus, estenda a tua imensa misericórdia, piedade, intervenha nesse sofrimento da humanidade, desse coronavírus, que as pessoas tenham alento, tenham esperança, tenham força, que possamos aprender logo essa lição que o Senhor está nos ensinando e que possamos sair dessas melhores como seres humanos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Muita paz e harmonia. Amém. Assim seja. Este meu torrão natal é gente humilde trabalhando com amor, o arco-íris colorindo o céu azul.